A inauguração da Casa de Nossa Senhora da Visitação, que integra as valências de lar residencial, residência autónoma e centro de atividades ocupacionais, traduz-se na realização de um sonho e vem permitir, praticamente, a duplicação da capacidade na prestação de serviços para a área da deficiência prestada pela nossa instituição. Fica assim consolidada e reconhecida pelo Estado a nossa capacidade de trabalho nesta área, tornando-nos uma referência a nível regional e nacional. Sentimos-nos neste momento com o dever cumprido. Pegaria até uma expressão de Fernando Pessoa para traduzir o momento presente e o sentimento que nos perpassa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Esta nova Casa para a Deficiência orgulha-nos de sobremaneira, tendo em conta que estão neste momento reunidas condições de excelência para o reforço da atividade social nesta área, possibilitando aos nossos utentes todas as condições de vida que lhes permitem encarar dia a dia de forma mais serena e harmoniosa. Para além desse facto, estamos a falar, com toda a certeza, da maior obra com fundos públicos realizada no Conselho de Oliveira do Hospital desde o Estado Novo. Nosso maior agradecimento vai, portanto, para o Estado, na pessoa do Sr. Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social, tendo em conta que, através da sua política de orientação de apoios destinados à proteção social, nomeadamente através da criação de novas respostas na área da deficiência, fomentou o seu apoio a projetos de desenvolvimento através do Programa Operacional